Então, 38,96, livre do distrito de altitude, desça para 4.000 pés, ajustado em 1,022. Previsão na permissão apenas para informação número 4 na aproximação. 2027, confirme pessoas da base. Autorizado táxi, na hotel, mantenha a posição no hotel, chama a torre 1 no 8 decimal 95 para decolagem, altímetro no 022, tem um bom voo, exército 2027. Ali, táxi, via hotel, vai chamar a torre 648 na sala 54, libera próximo à direita via Fox, 121-219. 219 à direita, 648. Bom dia, Guarulhos, é Bob Cópia, prepare a Dael Leida Motiva. Solo Gol no 648, bom dia, vai ingressar na Alfa. Bom dia, Guarulhos 648, táxi livre Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, para 01, no 648. Sim, 250. Na 250 ainda mantém a descida até 3.000 pés, livre do tráfego e aproximação, reduz a velocidade para 2109. Reduzindo 3896, reduza para 1909. 1909, 3896. 250-12 horas, 1 a 2 milhas, cruzando 3 mil pés para 2 mil pés, o número 1, Boeing 737. A 250 reduza para 1990 mais. O 621 chama a torre em 18.95. 295, obrigado. Oi, bom dia, Gol 1621. Bom dia, Gol 1621, continua a aproximação na porta no centro, embaixo de Chicago. Tomarei, 621. A 250 desce para 2 mil pés, está autorizado LS e reporta no localizador. Pode executar um pushback agora, tá fácil? Ah, aguarde só um minuto, estou verificando a sua rota, eu vou 2065. Exército 2027. Prossiga. Ok, gente, mantenha a posição. Oceano, baixa travado, Gol 621. Gente, Gol 621, pouso autorizado, pistão a zero, vento no 40 graus e na 09. Fique pouso na 0, 621. Sanema 250, chama a torre 118, decimal 95. 295, obrigado, bom dia, Sanema 250. Está estabilizado o local. Autoriza 2000 para o Sanema 3896, 3896 autorizado, desce para 2010, livre LS, reporta no localizador. Fala 2000, reporta no localizador, Sanema 3896. Torre Salvador, muito bom dia. 6250, estabilizado e LS 10. Bom dia, cinema 250. Continua a aproximação, aguardando a pista livre. Continua aguardando. O 621 na sala 1300, liberou 1219. 219, bom dia. E agora no 621, liberando? E agora no 621, no táxi via Alfa e Juliette, portão 09. Alfa e Juliette 09. Gol 2065, está com uma restrição operacional, não está usando a ventilação da PU. Poderia efetuar acionamento abaixando só? Ação seu genial, Gol 2065. Aguarde só um minuto, gentileza, para a autorização de sua rota. Correndo por sinal 6250. Confirma? O vento, por favor. 160 graus, 13 nós. Obrigado. Papatango, acho que apagou o controle. Precisar encerrar o 2 de noite para o limite da terminal, chama agora Ilhéus e Ivano 20 desse ponto. Boa, tá 3896 no localizador. Gente, completa com a torre 18.95. 18.95 com a torre, tá 3896. Salvador, muito bom dia, tá 3896 no localizador. Tá 3896, bom dia, continua a aproximação, chama passando externo, tem embaixado para lá. No solo 03, Vera direita via Fox, 1219. Obrigado. Passando externo, baixado e travado na 3896. Gente, na 3896, pouso autorizado, vento no 50 graus, 1219. Autorizado pouso, tá 3896. Jack, vai ingresso. Alfa, não tem Jack, não tem Jack. Já se mantém a posição, será o próximo para decolagem. Tem só mais uma aeronave na aproximação. Assim que a mesma posição será autorizada a ingressar. Volta um bag após a Perzulo 44 até Pagog, Papa Alfa, Golf Oscar, Golf Pagog. E após direto, decola da 10 com curva direita, subida da El, após Leda, após Motiva. Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5127, controle Salvador, 120, decimal 8. 60, percolou 10, Piraí, Omar, percolou 44, Pagó, na 10, curva direita, da El, linda Motiva, 208, controle, 1210, transponder, 2065, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 5127, o transponder Gol 2065, qual o portão? Autorizado, chame táxi, Gol 2065. Exército Brasileiro 2027, ali mantém a partir do hotel. Reporta pronto para iniciar o decolagem. Pronto, Sena 3-1-1, aprovado. Sena 3-1-1, Guarulhos, aprovado nível 3-6-2-0, via Pesolono 0, até Papa Alfa Índia, Piraí, após direto Umbade, uniforme Mike Bravo, Alfa Delta, Umbade, após Upper Zulu 4-4, até Pagog, Papa Alfa, Golf, Oscar, Golf, Pagog, e após conforme rota, Colodão no 0, curva direita, subida Dael, após Leda, e após Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5111, controle Salvador 120 decimal 8. 3608, autorizado Guarulhos, autorizado Zulu 10, até Piraí. Daí Ambate, autorizado 44, Pagode. Pode confirmar pela porta. Léo, Leda, avançando a decolagem, primeira curva direita. Daí transponder 5111, controle 20 decimal 8, ou 6101 na ponte 2 para buscar a Chana 631, no portão 2, está totalmente pronto? Totalmente pronto. Cruzado, 631, chame táxi. Reparado, 631. Bom, Salvador, muito boa, é o Chana 3296. Dieta 3296, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette, Chana 3296. Graça Juliette, portão 05. Graça Juliette, portão 05, 3896. Para o táxi, 1976 a bordo, 4 horas e 20 até a Galeão. Parte principal, Índia e Alfa, Pontifera da 10, Torre 12, Decimal 95, Altímetro 1022, tem um bom voo, bom dia, voo 2065. E 22, Índia e Alfa, 1895, obrigado, bom dia, 2065. Exército Brasileiro 2027, corredor SL, meu pai, susto do controle, ajuste 1022. Papapá, cruzamento. Salvador, por gentileza, o gol 1184, Sente November para Recife, nível 370. É, gol 1184 para Recife, só um minuto, qualquer. Alfa Tango Tango autorizado para mandar no 735, para seguir após da Quebec Mike Lima, na Lima mantém a posição, chama solo, no 219. Alemanha 3-1-1-1-1-1-9 a bordo, 1-6-9 com 5 horas e 10, o alternado é o Galeão. Bravo. Direita Índia Alfa, ponto de espera torre no 8, decimal 9-5, altímetro no 0-2-2, Simon Rui, bom dia, 6-3-1-1. 7, ponto de espera 2-9-5 a torre, Alemanha 6-3-1-1-1, bom dia, senhor. Siga 1184. 1184 para Serra Brava, Romeu Fox, Recife, aprovado nível 370, via com Zulu 17. Decola da pista 10, foi decolar de curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju. Aciona 5142, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado para Serra Brava, Romeu Fox, Recife, nível 370, pela Amper Zulu 17, decola capiteira 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. Transponder 5142 e o controle de saída 206, o gol 1184. Correto, gol 1184, portão 4, chame pronto, pushback, acionamento. Chamarei no 4. Leão, filha, tchau. Está autorizado o procedimento? Livre das restrições, desça para 2.000 pés, hoje destino 022, autorizado em S, destino 0, reporta como estabilizado. 2.000 pés, livre das restrições, 1.022, vai autorizar estabilizado em LSX-Ray, o Alfa, tchau. Brasileiro 2027, frequência livre da presença. Frequência livre para o Exército 27. Exército 2027, controle. Você escuta? Chamada para pouso, por gentileza. 1455. O 455 é chamado para pouso e estimado para ingresso na terminal, confirme. Do 027, controle. Exército Brasileiro 2027. Exército na escuta. Estimado para ingresso na terminal Ilhéus. 1500. O gol da Jara 65 ali, mantém no 0. Eu mantenho o gol da Jara 65. Ilhéus, o senhor nos informou que seria o Zulu 500. e o estimado para pouso 1455, confirme. Tango, tá pronto, Tango, Arilhéus, Serra Brava, Índia Lima, aprovado nível 100, Plano Yankee, uma centena inicial, prossegue via Golfo 677, até Coral, após Coral, cancela visual, prossegue no 085, correto, disponível, decola da pistão no zero, faz decolagem curva direita na subida Coral, aciona transponder 0271, controle Salvador 120 decimal 8 e a torre 118 decimal 95. Copiado, frequência livre do presente, exército 2025. Controle Salvador, Mocha, né, 31, decola, se escuta. Mocha, né, 31, contato radar na decolagem, saída da El Sul e mantenha 360, direto Lida. Direto Lida pro 360, obrigado, 31. Fala, bom, número 21. Número 21, bom dia, informação, November, prossiga. 360, com voz, por favor. A zero será coordenado, gol 621, agora de cópia. Estabilizado, avistando o alvo de atirar. Completa com a torre, 118 decimal 95, um bom pulso. 1895, alvo de atirar. Segura. 2770, guarda de copa, número 2. Prepare a subida Coral. Número 2, Coral, azul 2770. Colagem autorizada, vento no 50 graus, 132. Baixou e travou, tá ali, pôs? Papa Romeo Alfa, Índia Charlie. Continua em aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando o Alfa. Índia Charlie, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 50 graus e no 4 nós. E pouso pro alfa Índia Charlie. Prosseguiram, está após? Ah, negativo, eu queria coordenar que a gente só vai abastecer e decolar em seguida. Se tiver problema, puder parar no pátio 3, a gente agradece. Ok, sim, será coordenado. Obrigado, hein. Voo 2065, decolado aos 20, chama o controle no 2080, bom voo. 208, obrigado, bom dia, voo 2065. Controle Salvador, gol 2065, passando 1.500 pés, bom dia. 2065, contato radar na decolagem, saída da Lida Monte, sul para 360, direto Lida. Direto Lida, gol 2065, quando possível aceita a Monte, obrigado. Para pushback, acionamento, gol 1184. Gol 184, autorizado. 104, chame táxi. Vou tirar quando for o táxi, vou no 184. Romeu Alfa em Zé Charlie, no solo aos 22. Libera via Eco, mantém a posição antes de ingressar na Alfa e chama o solo em 121 decimal 9. Eco vai bater a posição de chamar o 29 do Alfa Zé Charlie. Solo Salvador, Romeu Alfa Zé Charlie. Bom dia, Romeu Alfa em Zé Charlie. Táxi aprovado via Alfa, vai seguir a viatura Follow Me. Próximo outra vez da Taxi Eco. Segue a viatura, prossiga até o Pátio 3. Previsto é 01 Lima, do Pátio 3. Zero 94, assim a identificação de chegada à área desse mantém a nível 050, está cruzado direto do Zona. Identificou, desce 050, direto do Zona, bom, 094. Qual é a posição do Pátio 3? 01 Lima. 01 Lima. Alô, Salvador, azul 2770. Possibilidade, senhor, da gente pushback acionamento no aguardo da Copa? Azul 2770. Táxi Gol 1184, está com 139 a bordo. Tem 3 horas e 22 minutos de autonomia, alterna Fortaleza. Direita Índia Alfa, ponto espero no 0, torre 18, decimal 95. Ajuste no 022, bom voo e bom dia, gol no 184. Táxi via Índia, ponto espera 18895, ajuste no 022 graus, com você. Azul 2770, cópia. Pode falar na cópia, azul 2770. Pois, também a Petrobras. Para o solo. Alfa de Achar, solicitando a vocês, se puder coordenar já a Petrobras, eu te agradeço. Quem informado? BR. Quem será informado? Obrigado. 2770, Porto Seguro, 180 aprovado, Golf 677 até Raíra. Após Raíra, direto, Porto Seguro. Colodão no zero, curva direita, subida Coral. Aciona 5151. Controle Salvador, 120, decimal 8, azul 2770, autorizado, pushback. Você é livre de pushback acionamento, juntamente com a autorização via Golf 677 até Raíra, decora da pista 10, com curva direita na saída Coral, transporte 5151 e o controle Salvador 1208, o azul 2770. Nível autorizado 180, 2770. Sente nível 180, azul 2770. Correto, chame pronto, táxi, azul 2770. Vai estar na próxima do táxi, azul 2770. Sanema 319, chama-se no 3351, alternando aí no 3395. Protegiu, alternado, Siris, 1-3395. Primário 1-251. 251, bom dia. Controle 0-65, agora concentra em 1-251, alternando em 1-3395. Obrigado, bom dia. Solo, o Azul 2770 está pronto para o táxi. O nosso POV é de 60 a bordo, 60 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterna a Vitória. Via 743, principal, Índia e Alfa, ponto 010, torre no 8, decimal 95, ajuste no 022, bom voo e bom dia, Azul 2770. Leve táxi 3, Índia, ponto espera, 118.95, Azul 2770. Controle Salvador, gol 1184. 1184, contato radar estabelecido, saída PUCA, nível 370. Saída PUCA, nível 370. Precisa, quando possível, voar direto a Aracaju. Autorizado direto PUCA, aguardando a coordenação 1184. Direto PUCA, aguardando a coordenação 1184. Torre Salvador, Azul 2770, próximo, pronto, pode esperar. Zona 094, livre das restrições, desça para 2000 pés, hoje existe 1022, autorizado de IES-68. Zona 0, reporta o motorizador. Autorizado 2000 pés, livre de restrições, ajuste 1022, autorizado de IES, reporta o motorizador. Salvador, boa tarde, Globo 739, informação aqui. Globo 739, aqui era a identificação, chegada na área, autorizado direto ITAP, descendo para 050. ITAP 50, na frente da 90. Controle Salvador, muito bom dia. Azul 2780 com a informação November. 2780, será a identificação para que esteja para a chegada Mário Zena Cruz de Mário, descendo para o nível 050. Informe a velocidade indicada. Está agora no momento com 190 para descida. Seria 240. 2780, mantenha 240 nós. A descida até 0620, descida Mário. Ok, dá presente para o Odimar e manterá 240, azul 2780. 80. Quer que o gol mantenha a high speed, 7-3-9? Confirme. Quer que o gol mantenha a high speed? Por gentileza, gol na 739, intenção número 2 na aproximação. Autorizado direto do Ana, gol na 739. Bom dia, controle, Azul 2770. Azul 2770, bom dia, vigilância, saída coral, subiu ontem 180, direto coral. 180, direto coral, para descida Azul 2780. Controle Salvador, Azul 2780 para descida. Azul 2780, desça para o nível 060. 060-2780. Na PROD ITAP, inicialmente por 50. Eu tinha sido autorizado Duna pela sua colega. Duna, inicialmente por 50. Duna, 50, sim. Portão 9. Duna 62, Duna, aguarde para início de pulso. Estamos checando essa rota via o centro. Fecho. Piloto formado, mais um bom dia, então. Nós vamos decolar com a função policial, PL04, com a operação do setor de Cândido, do litoral norte. Hoje ele é autorização a decolar direto do parque, já comprou a Norte e para o corredor forte para Cândido. 7 está pronto para decolagem, o Guardião 01? Sim, Marquinhos, foi virado 7. 7 comprou a Nordeste, o vento 140 graus, 139, já porte fora do solo, Guardião 01. Confirmando, é Jacuípe, Guardião 01. Pela litoral ou vai pelo setor norte do campo? Reporte indo através. Então, fui na prova da rotatória justamente. Estou 1184, chama de centro Recife em 12685, altera 12545. 2005-2545, gol 1984, corre. Firme. O gol no meio do jogo, tá vindo algum problema com o plano aí? Afirmo, todas as aeronaves da Golfer da companhia estão vindo sem a rota, só tendo que checar junto ao centro para poder autorizar, se a gente já vem sem a rota. É hoje só? Não, desde ontem, só que a gente já tá... Já chegou junto ao CGNA, a gente já vai... Daí cada cópia tem que ser coordenada com o Centro Recife para poder autorizar. Tá bom, senhora. Não tem previsão aí de quanto tempo mais. Vou autorizar agora. Já, o centro acabou de autorizar. Autorizado Salvador, Serra Bravo, Serra Papá, via Pesulo 10. Autorizado a Pesulo 10 por base, a Pesulo 16, BHZ. Conforme rota do plano de voo, nível de voo 360, decola da pistona 0, curva direita, saída da EL, LEDA, MOTIVA. Transponder 5144, controle Salvador, opera em 1220.80. 360, Pesulo 0 por base, Pesulo 16, BHZ, 10, decolagem da EL, LEDA, MOTIVA. 5144-08, puxa back para nós. Voo no 621, posicionamento correto, autorizado, puxa no 09, Samitax. Só para confirmar a curva direita no perfil da saída da EL. Fecho direito. Olá, Salvador, bom dia, o Oceano é 61 do 40, está ótimo, quer fazer na Maceió. Confirme quem chamou o solo para cópia? Confirmo, o Oceano é 61 do 40. Oceano é 61 do 40, aguarde cópia para Maceió. O solo volume 648, puxa o acionamento no 01. Volume 648, já pronto cópia? Positivo. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Mike Oscar, via Pesulo 17, nível de voo autorizado, Silei 350, decola da pistola 0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aru. Transponder 5161 no controle Salvador, opera em 120, decimal 80. E 350 aprovado, Maceió, a Pesulo 17, decola da 10. Da PFU Puca Jamaracaju, 5161 208, é o gol na 648 no 01, pushback acionamento. Gol na 64 no cotejamento correto, autorizado para a posição 01 no chamitaque. Está livre, reportará. Esse é localizador livre, aliás. Afirmativo, o Lima Animal está lhe chamando. Eu não recebo. Guardião 09, informou o tráfego, um helicóptero também, Guardião 01, próximo a Jauá 500. Está sempre o tráfego, para o tempo da Azul 4207, chegada Bonf, desça para 4000 pés, ajuste 1022. Bonf, 4000 pés, 1022. Liel, peso 197, nível de voo 350. Decola sistema 0, curva esquerda, saída full, cartão Maru. Transponder 5157, controle Salvador, PL no 20, decimal 80. Autorizou Maceió 350, peso 197, Pucajão, Guaracaju, 5157, transponder e o controle 2082, também é Leão no 40. Primeiro 40 com curva esquerda, no sentido saída Pucajão e pronto na posição 03. Vai passar pronto na 03, na saída. 9, prosseguindo para Jauá, a 8 milhas daquele setor. Ok, sabe qual a altura que o Guardião 09 mantém no setor? Yes, sir. Ok, gente, Guardião 09. Agora 4h40, Alternativa Salvador. Aguarde o pedido do táxi. N21, táxi. Flight 3 a bordo, 4h22, Campinas. Luna 621 autorizado, táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste altímetro no 022, segue o plug da companhia. Parte o Índia, segue companhia. N21-18195-4. Papá, papá, Alfa, Tango, Tango. Seguirá o plug da Gol com a emblema da Vari. Até o ponto de espera. Quando lá torre 118 decimal 95, ajuste o altímetro no 022. Informo que é o Boeing da Gol que está se deslocando do gate 09 para o ponto de espera. Azul 2780, desça para 2000 pés, ajuste no 022, reporte localizador, pista no 0. Descendo para 2000 pés, 1022, informaremos o localizador da 10, azul 2780. Estabilizando o curso do localizador, Golan 739, Campo Avista. Golan 739, Leve Leste, chama torre 11895. 1895. Sardião 09, está estimado de repouso em Salvador. Torre 118, decimal 95, ajuste altímetro na 022. Rede 22, início táxi, 1895, até 4285. Próprio, Sardião 01. Agora 12 horas, meia dúzia de milhas, rumo Nordeste. Quando no setor de Jauá, está livre a frequência, retorne nesta quando acender acima de 500 pés ou para retorno. Como é que está aí, chamada para retorno? Só tem seu tráfego, tanto de pés do Guarda da Rosa. Ok, entendeu que seguiu follow me. Consegue no ingresso após a guarda antes da Juliette e segue o follow me após isso, solicitar o ingresso? O senhor vai seguir o follow me até a Juliette, então conforme deve estar ali aproximadamente próximo a taxa 100 quilos. O senhor vai reportar pronto para ingressar no pátio principal da Juliette, que eu acredito que o follow me tem que seguir o follow me até a Juliette. Foi informado pela empresa. Ok, então, aí o follow me até a Juliette. E reporta para o ingresso na parte principal, Gol 1094. 621, pronto, ponto 710. Com 621, mantém a ponte cara. Mantém 621. Voo 90, nós precisamos, fome. Tem uma viatura aqui na grama e tem um senhor aqui dentro da aero sinalizando com a gente. É, a gente tá aguardando aqui o follow-me então. Gente, fique na guarda mesmo, ele já deve iniciar o follow até a taxa 6 de tá ok, obrigado. Uno 739, autorizado pouso, pista no zero, vento 140 graus, Uno 39. Livre pouso na pista 10, Uno 739. É 48, decolado 242, chama o controle de Salvador, 120, decimal 1. 208, patrão. Com a sinalização, é apenas um buraco aí, está sendo tentado solucionar e tapar esse buraco. Está visual com a sinalização do balizador? Afirmativo, ele sinalizou aqui e a gente já desviou. É, ainda há necessidade de aguardar o follow-me? Negativo, pode prosseguir. O meu estropos agora via Alfa e Juliette, o portão no 0, portão 10. Ok, segue Alfa Juliette até o 10, 9, 6, escuta o gol, 1, 9, 9, 4, muito obrigado, senhor. Gol 1621 autorizado, aliar e manter pistão no 0. Vem mais 1, 0, 6, 2, 1. Papá Romeu Alfa ainda Charlie, confirme embaixo pista que decola. Decola da 1-0, possível. Confirme o pátio que se encontra. No pátio 3. Está no pátio 3, ali próximo ao Boeing da Federal. Ah, sim. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Juliette Papá, dia 3197. Nível de voo autorizado 370. Decola pistão a zero, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aru, transponder 5141, controle Salvador, opera 120, decimal 8. Autorizado para Serra Bravo, Juliette Papá, pela Tesouro 17, Bolívia 370, decola da 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aru, 5141, transponder 208, é o controle, Papá Romeu, obrigado. Papá Romeu Alfa ainda está ali com o atendimento correto, está me pronto no passe 3. Fala, Bono 739. Bono 739, autorizado ataque via Alfa, observando o follow-me para o desvio de buraco próximo ao ataque 3 Kilo, reportando ataque 3 Juliette. Afirmativo, está visual com o follow-me e a... segue o ataque até a ataque 3 Juliette, Bono 739. Valeu, 8-6-6-1-4-0, 3 para o push back também. 8-6-6-1-4-0, autorizado push na posição 0-3, chame táxi. Vai, chama o 1-4-0. Qual confirma o portão do 1-0-9-4, 1-0, não é? Afirmo, 1-0 o portão. Muito obrigado. Afastou no tango, mantém a ponte perto. Azul 2780, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 139. Livre pouso na 10, azul 2780. Voo no 621, decolado às 45, chama o controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, bom dia, voo na 621. Controle, bom dia, voo na 621. Chegou 621, contato com o radar, saída da El, subou 360. 360 na El, pode ir para Motiva. Aguarde, mantém a saída. Corona Charlie 9, na Juliette, Corona 739. Corona 739, autorizado ingresso Juliette, portão 06. 06, obrigado. Pode 101 para seguir. Papapá, Alfa, Tango, Tango, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Azul 4207, direção para 2000 pés, ajuste 1022, suporte localizador livre LF, pistão no zero. 2000 pés no 022, autorizado, localizador 2207. Azul 2780, solos 48, libera direito, destino de solo 121, na décima 9. Libera direito 1219, azul 2780. Recife 0200 na autonomia, autorizar táxi via Índia, quando lá, torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 022. Solo azul 2780, muito bom dia, Libro, Canastro. Azul 2780, autorizar táxi via Alfa, Kilo, Pax 3, observando o follow-me para o desvio do buraco, encontra-se próximo a táxi e Kilo, observe o follow-me para o desvio do mesmo. Tem a Alfa Kilo seguindo o follow-me devido a um buraco, 72780. Gol 1648, chame centro Recife em 126, decimal 85, alterno 12545. 1025, 2545. Boa tarde. Eco Zulu November, prossiga. Papa Alfa, Tango Tango, decolado às 4-9, chama o controle 120, décima 8. Alfa, espera, condições visuais. 3.500 pés, ajuste 1022. Foi direto rotatória, rebote visual com o campo e acione código 0123.